manhã cedinho, quando o sol desponta, pego meu cavalo, raça pantaneira. Ouça seriema, eu quero, quero que ficam cantando bem junto à porteira. O meu velho apeiro tem muitas argolas, é todo traçado do focinho à cola. Tomo tereré, tomo chimarrão, levo meu destino na palma da mão. Tomo tereré, tomo chimarrão, levo meu destino na palma da mão. Cachorro que é o meu companheiro, e nas comitivas é o melhor vaqueiro. Uso um bom pelego pra aliviar o trote, se a viagem é longa, conto com a sorte. Tempo de festança, ao som da viola, danço o siriri e o cururu. Boca paraguaia toca a noite inteira, enquanto a pionada levanta a poeira. Boca paraguaia toca a noite inteira, enquanto a pionada levanta a poeira. Saio para o campo de olhar atento, pra contar boiada não uso instrumento. A lida é dura para o pantaneiro, pois vaca alongada não para em mangueiro. Todo fim do dia, quando o sol se põe, olhando pro céu eu faço um sinal, pedindo a Deus para que abençoe este santuário que é o meu Pantanal. Pedindo a Deus para que abençoe este santuário